Ilusão. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no Elipe, eu confesso, tu tem moral. Venha aqui na favela pra sentar no grau. Aqui na favela pra sentar no grau. Eu disse pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. É pra sentar, joga pra cima e cê agora vem, vai, vai. É pra sentar, pra sentar. Pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar.